Forró Boys, o barulho é esse. Essa vai pros baladeiros de plantão, hein? Bora dançar, bora curtir. DJ Guri inigualável. Baladeiro, chavequeiro. Congestionado, fim de semana, não fico parado. Onde tiver balada eu vou, eu vou, eu vou. Se não tiver eu corro atrás. Uma boa farra, gosto, é bom demais. Chega o fim de semana, se não tiver nós faz. Raparigueira eu sou. Eu já tentei mudar, mas aonde eu vou? Tem mulher querendo amar, raparigueira eu sou. Tu sabes como é, a carne é fraca. Não aguento ver mulher, raparigueira eu sou. Eu já tentei mudar, mas aonde eu vou? Tem mulher querendo amar, raparigueira. Tu sabes como é, a carne é fraca.